A música é uma musa confusa, não sabe se te ajuda ou te usa. Muitos chegam nela e só conhecem a recusa. E se você se beneficia dela, de falso te acusa. É tudo panela que dizem colegas quando se cruzam nas vielas da vida. Ontem eu vi ela puta da vida, parada na sequela, estéreo sem brilho. Também que já fizeram com ela até Deus duvida. Ninguém parece dar importância devida a quem tá perto de você desde que cê era neném. Lembra do seu primeiro parabéns, como ele seria sem som, sem alguém batendo palmas, somente o silêncio dos anjos dizendo amém, sangue bom. Eu mal me lembro como a gente se conheceu, mas desde a primeira vez que eu a vi, ela pareceu maior que eu. Cresci, o laço permanece intacto. Pactos com sangue da veia poética não podem ser quebrados. Quantas vezes eram só nós dois, dando dois, vivendo aventuras, escrevendo tudo depois. Quantas vezes no calor da noite alguém compôs poesia pra uma musa que há muito se foi. Quantas vezes já adormeci pensando em ti, embalado sonhei com coisas que eu escrevi. Quantas vezes eu ouvi, é melhor desistir, cê não merece essa isso. Sai dessa ori. Quantas vezes eu vi manos mandando rimas, perdendo tempo nas esquinas, esperando que você chegasse. Mas eu sei que você tem suas manias. Às vezes a gente só se vê quando o sol nasce. E tudo bem, não quero saber onde você tava nem com quem. Sempre que tu vir ficar comigo eu te receberei bem. E já que você simplesmente vem, não posso impedir que tu vá além, contanto que tu prometa voltar. Meu bem maior é ter você ao meu alcance. Eu acendo incenso, deixo o beat rolar no repeat. Aí eu sinto e penso, e me concentro ao limite. Senti a sua presença, prazer maior não existe. Minha musa, minha música, minha vida eu dedico a ti. Eu acendo incenso, deixo o beat rolar no repeat. Aí eu sinto e penso, e me concentro ao limite. Senti a sua presença, prazer maior não existe. Minha música, minha vida eu dedico a ti. Minha musa me emociona, me ameaça, mas não me abandona. Eu preciso dela, ela de mim, é assim que funciona. Às vezes ela vai de carona na garupa de algum garoto, atrás de conforto. Mas farsas duram pouco, ela não é só minha. Eu não posso ser fominha. Desde que eu a conheci, ela já era sozinha, atraente, sempre rodeada de gente. Eu queria sua companhia, mas era só um adolescente. Os homens ficavam loucos, até perdiam decoro. Botavam calça apertada de couro, pintavam cabelo de louro, como se isso fosse te atrair. Mas pra mim, música de corno é um jeito de te trair. Eu colo com ela, não é pelo dinheiro, enfim. É que apesar de eu ser um cavalheiro, ela que abre as portas pra mim. A gente já entrou pela janela, sim. Já pulei o muro do circo voador pra encontrar ela num camarim. Dizem que ela era mais bela, mas ela só tá cansada de ralar de domingo a domingo. Não adiantou nada se liberar do cafetão gringo. Ela continua vindo da favela pra alegrar rico no condomínio. Hoje são 3 por 10, 1 é 5. E seu organismo não tá resistindo bem a essa exploração. Ela não é mais a mesma desde que foi na televisão. De shortinho, se virando nos 30. Explorada por pilantras, pobre perdida. Eu sei que cê nunca foi santa, mas cê era mais distinta. Logo agora que você faz sucesso lá fora, na hora em que malandros te exportam, ninguém mais se importa. Nego só quer sugar seu suor, saber se a conta bancária engorda. Mas eu pergunto, o que vai ser de nós se você tiver morta? Minha musa, minha musa, não me abandone. Tem que ficar comigo pra sempre.